Tenho certeza que você vai se amarrar. Duas rodinhas enroladas no barbante de pão doce, se você adivinhar. Ele parece um biscoitinho recheado, é redondinho e tão gostoso de brincar. Segure firme bem na ponta dos seus dedos, me dê um beijo que eu vou te ensinar. Enrola, enrola, também tô querendo. Pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Enrola, enrola, do jeito que eu faço. Rodando, rodando, eu quero um abraço. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, eu te amo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, eu te amo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, eu te amo. Vamos nessa, vamos lá. Você vai se amarrar. Duas rodinhas enroladas num barbante de pão doce, se você adivinhar. Ele parece um biscoitinho recheado, é redondinho e tão gostoso de brincar.